4:20, acendo mais um. Minha mente, o mundo é nosso. Olha pra mim, atira esse dia. Foda-se o que ele diz sobre nós. O mundo é assim, são pessoas ruins. Quando você não tá aqui por perto, cada segundo é uma eternidade. Seja do tamanho dos seus sonhos, eles não merecem suas palavras. O que pra eles é errado, pra nós é conto de fato. Não espere o melhor do mundo, não fique desapontado. O amor é o quebra-cabeça, você é todos os pedaços. Minha vida seria um erro se eu não tivesse te encontrado. Não tem como escolher, só tem como sentir. Elas julgam você, mas queriam tá aqui. Esse mundo é assim, são pessoas ruins. Vamos beber o uísque e ativar o modo foda-se. Olha pra mim, atira esse dia. Foda-se o que ele diz sobre nós. Que será que vem depois que a vida acaba? E o teu ex olhando com raiva, ele quer te tocar, mas agora não pode. Tem dois seguranças de peça na mão, esperando nós dois na saída do shopping. E hoje a noite é nossa, por essas invejosas. Ela é toda montada, você toda gostosa. Paparazzi, Jack Fire, flash, gelo, bares, hotéis. Nós dois muita onda. Não tem como escolher, só tem como sentir. Elas julgam você, mas queriam tá aqui. Esse mundo é assim, são pessoas ruins. Vamos beber o uísque e ativar o modo foda-se. Olha pra mim, atira esse dia.